Mamãe Oxu chegou, da gira dos orixás. Mamãe Oxu chegou, da gira dos orixás. E traz das águas do rio sua mensagem de paz. E traz das águas do rio sua mensagem de paz. Mamãe Oxu, Maleme, Mamãe Oxu, olhai por seus filhos da gira, na fé do meu pai Oxalá. Mamãe Oxu, Maleme, Mamãe Oxu, olhai por seus filhos da gira, na fé do meu pai Oxalá. Ô gira, gira, gira, ô gira, na gira, pra chamar povo de Pemba, na gira dos orixás. Ô gira, gira, gira, ô gira, na gira, pra chamar povo de Pemba, na gira dos orixás. Mamãe Oxu chegou, da gira dos orixás. Mamãe Oxu chegou, da gira dos orixás. E traz das águas do rio sua mensagem de paz. E traz das águas do rio sua mensagem de paz. Mamãe Oxu, Maleme, Mamãe Oxu, olhai por seus filhos da gira, na fé do meu pai Oxalá. Mamãe Oxu, Maleme, Mamãe Oxu, olhai por seus filhos da gira, na fé do meu pai Oxalá. Ô gira, gira, gira, ô gira, torna gira, pra chamar povo de Pemba, da gira dos orixás. Ô gira, gira, gira, ô gira, torna gira, pra chamar povo de Pemba, da gira dos orixás. Ô gira, gira, gira.